sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua, sim pra tudo que você quiser. Gosto muito do seu jeito, rock and roll, meio nonsense. Rock and roll, meio nonsense. Pra acabar com essa inocência e o complexo de descer. Sim pro sol, sim pra lua.